não chegam nem a mil. Cadê o meu dinheiro? 3 de 100 que não chegam nem a mil. Cadê o meu dinheiro? Chegam nem a mil. Cadê o meu dinheiro? 3 de 100 que não chegam nem a mil. Cadê o meu dinheiro?